capacita com unção, Deus reveste com poder. Se o crente é ungido, é Deus quem unge pro crente vencer. Depois de revestido, ele enfrenta o inimigo e vence na unção. Deus o prova e aprova, ele passa na prova e o faz campeão. Ele canta, ele prega, ele ora, ele fala, ele ordena o sol e a lua para. É fiel, é temente, continua crente dentro da fornalha. Nada segura o crente, cheio da unção, vence a luta, o gigante, o urso, o leão está neste lugar. A unção de Jeová, tome posse, meu irmão. A unção que muda e também transforma, a unção que cura e que renova, a unção que move, a unção que faz o morto. Tome posse, meu irmão.